deixar o jogo ganhar, chegou Komodo. Não apaga nossa estrela, nem mereceu olho couro. Dragão de Komodo não veio pra figurante, ao lado sujo, submundo pra ser, seguir adiante. É pra fechar o jogo ganhar, chegou Komodo. Não apaga nossa estrela, nem mereceu olho couro. Dragão de Komodo não veio pra figurante, ao lado sujo, submundo pra ser, seguir adiante. Quer saber como é nóis? Sei que todos estão por mim. Vou correr pra honrar por todos até o fim. Na hora do sufoco, todos loucos aqui juntaram. Foi com nós, vem com nós, trajetória do caralho. Nós é tipo um esquadrão na missão de paz, irmão. Não é luxúria nem da pura, é por respeito e união. Cada dose do antídoto teu dou pro sangue bom. Cada dose do veneno injeto numa excusão. Neguinho vem dizer que o rap já tá tomado. Sou danada lá do gueto, de onde nem foi levado. Boa, safrazinho curtido foi lá nos becos. Na ZO de ponta a ponta, minha conduta, meu respeito. A gente é como um bando que escreve a própria história. Instinto de vitória, a história que vira glória. Como força de um trovão, rugido de mil leões. Hip hop evolução, unido por seis dragões. É quadrilha de maloca sutil como uma gota. Na calada da madruga, rumores, dragões à solta. Zinho lá do sujo chegou, sujeira agora. DK e BL, licença que é nossa hora. É pra fechar o jogo, ganhar, chegou Komodo. Não apaga nossa estrela, nem mereceu olho couro. Dragão de Komodo não veio pra figurante, ao lado sujo, submundo pra ser, seguir adiante. É pra fechar o jogo, ganhar, chegou Komodo. Não apaga nossa estrela, nem mereceu olho couro. Dragão de Komodo não veio pra figurante, ao lado sujo, submundo pra ser, seguir adiante. A estratégia é uma só, Komodo firme na rota. Rap foi meu guia vital, em linhas tortas. Nós segue um só caminho, cê tá vendo, isso importa. Dragões abrem as portas, esperança não tava morta. Minha rapa tá faminta, tá pronta pra jogar o jogo. Império dominado, ó o gueto aqui de novo. Pro Playboy, seis mano, só parece um pelotão. Da ZO até a Sul, já vira um batalhão. Tá aberta a temporada, Komodo saiu pra casa. Humildade e justiça, defensiva vai e abraça. Nós veio pra juntar e não pra limitar. Semear nossas forças na hora de atacar. Conquistar com excelência pra honrar todos os combates. Pra vitória ser verdade e não pela metade. Fundir as alianças no rap, mais confiança. Vertical na andança, o que nós quer, nós alcança. Destinado a vencer, é tática esmagadora. Empunha o microfone, mentira nunca ecoa. Vem da luz, vem da rua, poder que habita as tropas. O mérito é pros bravos, não vai haver derrota. É pra fechar o jogo, ganhar, chegou Komodo. Não apaga nossa estrela, nem mereceu olho couro. Dragão de Komodo não veio pra figurante, ao lado sujo, submundo pra ser, seguir adiante. É pra fechar o jogo, ganhar, chegou Komodo. Não apaga nossa estrela, nem mereceu olho couro. Dragão de Komodo não veio pra figurante, ao lado sujo, submundo pra ser, seguir adiante.